O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Na verdade, o nosso programa tem mais a finalidade de trazer a consciência dos problemas psicossociais que Norberto Kepp estuda na sua ciência, que é praticamente um novo campo científico, uma nova ciência que é a mais importante, a mais necessária. Por quê? Porque ela estuda todas as patologias ou as enfermidades dos indivíduos e as suas repercussões na sociedade. E vice-versa, porque uma sociedade doente, com valores invertidos, com leis injustas e doentes, toda uma estrutura patológica também afeta a cada indivíduo que nasce e é criado dentro dela. Então, para que a gente possa dar uma brecada, diminuir e até mesmo reconduzir a humanidade para o seu caminho, certo? Nós só poderemos fazer isso através dessa ciência que entende, compreende por que o ser humano se afastou do caminho da beleza, da verdade e da bondade. Então, nós estamos preparando, inclusive, cursos a nível técnico para pessoas interessadas em trabalharem como agentes de conscientização social, trabalharem com essa nova ciência da psicossociopatologia. Serão técnicos em terapia psicossocial que vão atuar em hospitais, locais públicos, escritórios, famílias, grupos, comunidades, e fazendo essa terapia que a gente já vê, por exemplo, o resultado incrível que acontece nas escolas Millennium, que são escolas terapêuticas, nas escolas a nível elementar e secundário, onde ela já está sendo aplicada, nas universidades. A enorme interferência positiva, né, que essa ciência, esses técnicos em trilogia estão conseguindo trazer para o mundo. Se você tem interesse um dia em trabalhar com essa ciência da psicossociopatologia, ser um técnico em terapia psicossocial, procurem se informar na nossa sociedade. Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616, porque nós já estaremos com uma turma se iniciando em fevereiro de 2008. Então, precisamos de muitas pessoas como agentes de transformação social, essa nova ciência que é a ciência mais necessária e que vai ser a ciência mais requisitada em pouco tempo. Olá, doutor Kepp. Hoje eu vou fazer umas perguntas aqui às pessoas que estão presentes. Por exemplo, o que que o nosso pessoal entende por esse trabalho, né? Que eu chamei psicanálise integral ou trilogia analítica. Então, o doutor Léo vai falar que tem muita experiência na Inglaterra, né, Léo? É. Assim, continuando isso que a doutora Cláudia estava explicando, que é uma ciência nova, e eu acho que é nova nesse sentido, porque o senhor mostra que tanto a natureza como o ser humano contém esses três aspectos, do bem, da verdade e da beleza. E então isso corresponde na pessoa aos sentimentos dela, à maneira dela pensar, a filosofia de vida e à maneira dela agir. Só que a pessoa, mesmo tendo essa natureza, ela vai contra isso. Então, eu vejo que é uma ciência que aborda esses três campos. A pessoa tem que ver o que ela sente de errado e certo, pensa de errado e certo e age de errado e certo. Então, isso é uma visão muito nova. E a pessoa, principalmente, corrigindo essa rejeição que ela faz a esses três elementos que em si são bons, né? Ela muda completamente tanto a vida dela em todos os sentidos como o próprio planeta. Então o senhor está dizendo, né, Léo, que o ser humano ele se torna doente quando ele deixa um desses três elementos de lado, né? Por exemplo, essa questão da beleza. Então o ser humano é formado na essência pela verdade, pelo amor, né, divino, e pelo belo. Se, por exemplo, ele alija, quer dizer, deixa de lado a beleza, aí então ele cai no desequilíbrio, não é isso? E geralmente a sociedade nunca deu o valor certo ao belo, né? As artes, a música, a pintura, escultura, arquitetura. Então é por isso que a sociedade falha tanto, porque o equilíbrio sempre vem com três elementos. Por exemplo, a questão da causa, né? O ser tem uma causa, tem ação e tem a finalidade. Então todo ser, vamos dizer, o ser humano, o homem, a mulher, veio de uma causa que se confunde com a ação e também com a finalidade. São três elementos concomitantes. São três elementos que se intercambiam entre eles, né? Que a própria ação visa uma finalidade e vem de uma causa. E a finalidade influi, quer dizer, leva a ação naquele caminho e vem de uma causa, e assim por diante. Agora, quem quer falar alguma coisa sobre a trilogia? Eu posso falar, Dr. Kepp. Eu estava vendo aqui uma frase que a psicanálise integral, né, no termos de terapia, é a terapia da consciência. E isso é algo também absolutamente original no seu trabalho, né? Porque Freud, que foi o criador da psicanálise, ele falava do inconsciente. E o senhor corrigiu essa questão da teoria freudiana, mostrando que, por natureza original, nós temos a consciência total de tudo na base. Mas nós temos não um inconsciente, nós temos uma atitude de inconscientizar. Principalmente os aspectos que a gente julga desagradáveis, né, que não queremos conhecer sobre nós, os outros, o mundo. E isso é a base, né, de toda a doença do ser humano. Então, a terapia que o senhor criou faz a pessoa conscientizar, traz de volta a importância da consciência. Inclusive, né, Selma, a pessoa que não quer conhecer as coisas, principalmente se conhecer, ela fica fraquinha. A pessoa alienada é muito fraca. Qualquer coisa a abate, porque ela, a força vem da virtude, vem da verdade, vem da ação boa, da ação no bem. E que pessoa pode ter uma ação no bem se ela não percebe as más intenções dela? Se ela faz de conta que não vê, inconscientiza, foge. Então, ela fica completamente frágil. É, muitas associações assim de iniciática ficam querendo conseguir a força do interior, força esotérica, através de informações, né, de estudos, e não através desse autoconhecimento, principalmente desses problemas que o Dr. Kepp levantou, da inveja, da megalomania, dos delírios de grandeza, das más intenções, da maldade que cada um carrega dentro de si. Então, a ciência não pode ser realizada longe do campo da metafísica. E o que é metafísica? Inclui noções de bem e de mal. Mas o mal, como que Kepp entende? Como a privação ao bem, né? Então, o neurótico é uma pessoa que está destruindo o seu equilíbrio interno, a sua sanidade psíquica, física, e precisa perceber isso. Então, a questão do nosso trabalho é o contrário até na teoria de Sigmund Freud. Freud dizia que o ser humano era vítima, vamos dizer assim, de um inconsciente que estava lá no fundo da personalidade, e pela censura o ser humano não deixava aparecer. E nós dizemos justamente o contrário, que o ser humano é vítima de uma atitude contra a consciência, que ele nega que por causa da inveja, né? A inveja é um processo que a pessoa tem de destruir tudo o que ele pode, não só nos outros, mas também na própria vida psíquica. Por exemplo, a pessoa que não aprende, né? A pessoa, vamos dizer, que prefere a ignorância do que a sabedoria, é uma pessoa que nega a sabedoria que tem. Então, eu quero dizer o quê, né? Que o conhecimento, a sabedoria, a sanidade, o equilíbrio, o afeto, a beleza, né? A verdade, tudo isso está no interior do ser humano. E ele se torna doente quando ele começa a negar um desses elementos. Então, a doença é uma atitude contra a própria vida que a pessoa tem. Inclusive, né, doutor Kepp, é uma coisa tão prática. Isso tudo que o senhor fala, assim, é um substrato, né? Uma coisa abstrata, até certo ponto, se a gente escuta num programa de rádio, pensa assim, mas como que isso é na prática? Luciara, tem exemplos? Então, justamente, isso que a Selma falou da importância da consciência. A senhora falou uma vez que a consciência é o melhor instrumento de cura. O terapeuta psicossocial, um agente de transformação, ele vai justamente trazer isso. Um professor, por exemplo, que um aluno chega sem material, preguiçoso, o professor se irrita com aquilo barbaramente. Então, o Dr. Kepp deu a ferramenta exata para poder trabalhar. O professor se irritou com o aluno porque ele se identificou com o problema do aluno. Então, tem o problema do aluno? Tem, mas tem do professor também. Então, o Dr. Kepp, através da interiorização, ele mostra o problema do professor nesse sentido. Inclusive, né, eu estava ouvindo outro dia comentarem aqui como esse método ajuda secretárias. Se a secretária não tem noção no exercício da profissão dela, da inveja, ela vai ser uma secretária péssima, que só vai atrapalhar a vida do chefe ou dos chefes. Porque pela própria inveja, ela não consegue exercer o papel dela, que seria servir, facilitar, suavizar a vida do chefe. Então, a maior parte dos problemas que se verifica nesse campo de secretárias está envolvido com o problema da inveja, que a secretária não tem consciência e precisaria ter, se ela quer, inclusive, conservar o emprego, né? Porque senão a secretária passa a ser uma segunda esposa, que as mulheres têm muita inveja dos homens, dos maridos e dos chefes, e acabam estragando, azedando, dificultando a vida deles. A senhora sabe, doutora Cláudia, que muitos profissionais estão desistindo da carreira educacional por causa disso, porque não consegue lidar com o aspecto emocional. Uhum. Então, o doutor Kepp trouxe a ferramenta que ninguém consegue resolver conflitos dessa maneira. Então, é aquela pedra filosofal lá, né? A chave da porta de volta, né? Ao bem-estar, à sanidade. Então, se a pessoa deixasse se manifestar tudo o que ela sabe, a capacidade dela, e a vida afetiva também, ela, num ano, teria um progresso de 10 anos. Então, o que falta é o quê, né? Falta a pessoa saber que ela está segurando todos os bens que ela tem no interior e na vida social também. Se ela aceitar trabalhar com isso, se desenvolver, ela tem um progresso incrível. Agora vamos ver o que a Helena Melander fala nesse sentido da trilogia. Então, eu estava dando uma aula particular hoje de manhã, né, na Millennium, né? E para um aluno japonês que eu tenho. E a gente está estudando esse livro aqui do senhor, Glorificação. Só que a gente está estudando o livro em inglês, né? Ele está gostando muito. E aí nós lemos um trecho aqui na aula, que está falando assim: a verdade, o bem e o belo existem por si, esperando nossa condescendência. Somente os erros se tornam importantes para serem vistos, pois são os empecilhos que colocamos a meio caminho entre nós e a verdade, inclusive no próprio interior. Eu diria que eles são a grande criação do homem. Então, esse meu aluno japonês, ele deu uma religião japonesa, né? Ele comentou que na religião dele, eles falam muito assim que não pode pensar nos erros, não pode pensar nos problemas, porque isso vai piorar a coisa, né? Ele falou que é justamente ao contrário do que o senhor coloca aqui, né? E tem muitas dessas filosofias na sociedade hoje em dia também, esses filmes, né, que falam que tem que pensar só positivo, né? E o senhor coloca aqui que não, o positivo já existe por si, não precisa ser tratado, não precisa ser melhorado, né? O que o problema é os nossos erros, que separa a gente do bem, né? Então, é isso que tem que ser conscientizado. Eu acho que isso é o fundamental da trilogia analítica. Então, o que existe de errado no ser humano é a censura que o ser humano faz. Por exemplo, a visão, como a Helena Melander falou agora, em vez do ser humano aceitar ver como ele é, a inveja que ele tem, o breque que ele faz, as capacidades dele e tudo, ele censura, porque ele não quer se ver com defeitos. E com isso ele não deixa todas as qualidades dele se manifestar. Então o grande problema da humanidade é não aceitar o bem que tem, inclusive a saúde. Hoje um cliente estava falando para mim que ele agora vai fazer um check-up. Mas eu falei, mas o senhor tem algum sintoma, assim, para fazer um check-up? Está sentindo alguma coisa? Ele falou, não. Eu simplesmente quero fazer para tirar qualquer dúvida. Eu falei, então o senhor está querendo procurar, querendo ter alguma doença, né? Porque tem aquela frase, né? Quem procura sempre alcança. Aí o senhor entra num sintoma qualquer sem importância, começa a se tratar através de medicamentos, de elementos assim fisiológicos, aí o senhor não para mais. Bom, eu estou falando, né, que essa ideia, né, de que a pessoa tem que ver se tem algum sintoma, já é uma fuga. Quer dizer, algum sintoma orgânico. Então, é uma fuga da problemática psicológica. Porque se a pessoa, por exemplo, ela aceita, né, o bem, aceita a sanidade que ela tem, evidentemente os problemas vão passar sem maior importância. Aliás, pode notar que o que se chama de problema é algo tão pequeno, tão sem importância, que nem mereceria ter qualquer atenção a esses problemas. E a parte boa da pessoa é de tal grandeza que a pessoa rejeita. Ela não quer ser grande, e como no fundo ela é tão sábia, tão generosa, né? O que que a Cláudia pode falar sobre isso? Então, eu estava até lembrando, Dr. Kepp, que o seu trabalho ele pode ser aplicado a todos os campos de atividade do ser humano. Todos. A gente tem trabalhos, artigos escritos na área de educação, na área médica, na área qualquer trabalho, na área de arte, na psicoterapia, na filosofia, na religião. E eu acho que essa aplicação que o senhor está trazendo na psicossomática, que o ser humano ele é doente porque inconscientemente ele busca doença sem ele perceber, eu acho isso uma coisa fulminante. Eu estava até pensando, né, esse pessoal que vai no nosso, a gente poderia chamar de um spa trilógico, lá no Grande Hotel Trilogia, no sul de Minas, eles chegam lá, nesta última vez, foi uma senhora que não conseguia andar porque ela estava travada com uma dor na coluna, na perna, não conseguia mexer a perna, precisava até ser carregada. Então, já na primeira consulta que ela fez com os nossos profissionais de saúde treinados no seu método, já numa conversa, ela relatou lá um problema emocional que revelava uma inveja em relação à filha dela. A terapeuta alertou isso a ela, conscientizou desse problema. Depois de 3 dias, ela estava caminhando pelo hotel. Numa só sessão. Agora, temos aqui o Alex Frascari. Ele foi convidado pela academia em Pequim, né? Academia de Ciências Físicas, né? Para levar nosso trabalho lá. E eu falei para ele, o senhor vai para lá? E a trilogia, o que é trino, veio justamente da China. Uhum. O primeiro país do mundo a dizer que o ser humano é trino, que tudo é trino, é a filosofia chinesa. Então, agora, o senhor vai atrás das origens da realidade. O que, é que o senhor tem a dizer da China? Inclusive, o senhor tem exercícios de Kung Fu, né? Lá é o seu lugar ideal. Bom, eu vejo lá que na China, né, eles têm já, por exemplo, essa parte do estudo da medicina chinesa, que estuda a parte energética e física, né? Mas eles não têm a parte psicológica, né? Que o senhor traz o seu trabalho, quer dizer, o complemento que eles não têm, que falta, né? Porque eu vejo assim que uma das grandes assim descobertas que o senhor fez, né, foi essa aplicação da psicopatologia no estudo da metafísica, né? Especialmente corrigindo esse problema lá do ilemorfismo, né? Isso, do Aristóteles. Isso, que ele fez essa separação entre a matéria e a energia, né? Isso. Contrariando o mestre dele, que era Platão, e que falava de uma coisa só. Isso. E a ciência, né, adotou esse erro, né? Então toda a ciência atual, mesmo a mecânica quântica, né, fala do dualismo, partícula-onda, ou a medicina, né, que fala do corpo separado da alma, né? Então é toda baseada nesse erro, né? Então, essa correção que o senhor fez da metafísica, na verdade, agora ela precisa corrigir toda a ciência atual, né? Então, inclusive, mostrando essa unidade que existe entre a parte psíquica, biológica e energética, né? Inclusive, a gente vê que as leis do universo, né, são leis éticas, estéticas e energéticas, né? Até nos minerais, né? Isso, que existe uma união em tudo, né? É. Que o nosso conhecimento é que é fragmentado, que é distorcido, que não consegue, né? Por causa da nossa doença psíquica, a gente não consegue perceber como que a natureza é una, né? Não pode haver uma lei diferente para a física de uma outra lei para, por exemplo, a botânica, isso, é. A biologia. A mesma lei do ser humano se aplica a todos os outros elementos. Mas, doutor Kepp, o senhor sabia que o senhor está transformando o pensamento, a mentalidade do mundo? Eu já sabia há muito tempo. Ainda bem, porque realmente o senhor está mudando a mentalidade do mundo. E hoje em dia a gente vê um monte de gente no mundo afora falando conceitos trilógicos e acho que nem sem desconfiar de onde esses conceitos tiveram fonte, né, origem. É incrível quem conheceu o mundo antes de Kepp conhece depois de Kepp e sabendo a diferença e que vem acompanhando o seu trabalho. Eu acho que tem muitos ouvintes que sabem disso, muitos ex-clientes do senhor que fizeram análise com o senhor, assistiram o senhor na Xênia há muitos anos atrás e que hoje escutam falar aqui nesse país ou naquele país conceitos que o senhor trouxe para o mundo. Eu acho isso muito, muito bonito, muito agradável e saber que esse trabalho está sendo levado para o mundo do Brasil, de São Paulo, onde é o centro principal que o senhor desenvolveu essa ciência. E a gente fica tão contente, né, de ver o mundo se transformando. Mais de 45 países já levam os programas nossos do Dr. Kepp nas televisões. Mais de 400 canais de televisão educativas, culturais, comunitárias, levando o seu programa. Um sem número de rádios. E gente que lê, e internet, podcasts, e gente que vai no nosso grande hotel Trilogia no sul de Minas. Enfim, pessoas que fazem análise e se beneficiam aqui na sua clínica com os analistas treinados pelo senhor, as suas conferências no exterior. Olha, é muito bonito ver que o mundo está se transformando através desses conhecimentos que o senhor está trazendo. É importante, né, que a mídia deixe de estar de dar, assim, tantas notícias fúnebres, né? De morte, sensacionalistas. E comece a dar notícias, assim, de ânimo, né? Para o povo. Afinal de contas, estamos perto daquela parousia, né? Que essa grande a humanidade sempre esperou. Essa grande transformação do mundo já está em vias, assim, já está num processo adiantado. Né? Que esse mundo invertido, encapetado, está todo ruindo e esse grande mundo divino, muito bonito, maravilhoso, já está florescendo. Basta a gente ter olhos para ver. Os que têm ânimo se unam a nós, né? Veja nossos livros, nossos trabalhos, nossos programas para desenvolver um mundo diferente. E aqueles interessados em se tornarem terapeutas psicossociais, telefonem para 3032-3616, 3032-3616, código 11, em São Paulo. Nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site é www.stop.org.br. Até a próxima!